Hoje visita a empresa Sailimp, aqui nas instalações próprias em Oliveira do Hospital, a conversa com Bruno Mendes, o responsável por esta empresa, que acaba de assinalar 15 anos de atividade. Bruno, esta é uma empresa PME líder, como é que se olha para este percurso de 15 anos? Olha-se com um grande sentimento de luta, um grande esforço e com uma força de ainda continuar esta caminhada, visto que são 15 anos de muita luta e muita dedicação e que venham outros tantos. A génese desta empresa remonta ao ano de 2003, portanto, no concelho de Ceia, onde também vocês são naturais. Este é um projeto, podemos dizer, de base familiar. Como é que surgiu um dia a ideia de se apostar numa empresa como a Sailimp? Surgiu uma necessidade. Há maus que vêm por bem. A empresa surgiu. Isto era uma área que não estava ligado e tinha que fazer alguma coisa. E isto, como iniciei a empresa com a minha mãe na parte de prestação de serviços de limpezas, e havia sempre um cliente ou outro a perguntar se eu arranjava uma caixa de toalhas de mão, uma embalagem de papel higiênico, um garrafão de sabonete líquido, e eu dizia que não tenho, mas arranjava. E assim foi. Ainda me lembro que a minha primeira compra foram 10 embalagens de cada um desses artigos e eu fiquei a olhar para aquilo e disse: epá, quando é que eu vou vender isto? Neste momento nós compramos, só para ter uma ideia, a nível de papel higiênico e toalhas de mão, cerca de 3 mil embalagens por mês desses artigos. Portanto, esta é uma empresa que se dedica sobretudo ao comércio e comercialização de produtos de limpeza e outros materiais Sim, dentro sim. do mesmo setor. Pode explicar qual é que é então a vossa área de atuação, o que é que a Sailimp faz? É assim, a Sailimp até 2010 dedicava-se, tinha a prestação de serviços e tinha o comércio de produtos. Depois, em 2010, quando nós construímos estas instalações onde estamos, optámos por só nos dedicarmos com força na parte do comércio de produtos, e foi aí que foi crescendo esta área. Nós, neste momento, abrangemos, temos um leque de 3 mil artigos que temos para todas as áreas: setor automóvel, hospitalar, canal Horeca, grossistas. Temos um pouco tudo. A oportunidade de venda é muito grande, porque nós conseguimos abranger todo tipo de negócios. Como também a nossa área de atuação, que nós atuamos praticamente no país todo, excepto Algarve e Ilhas, que neste momento ainda não trabalhamos. Portanto, mas tudo parte aqui, a base da vossa empresa são estas instalações. Sim, exatamente, exatamente. É aqui que tudo, onde tudo se processa. Simplesmente, nós temos alguns acordos com os nossos parceiros, os nossos fornecedores, que muitas das encomendas, por vezes, nem passam por aqui, vão diretamente para os nossos grandes clientes, porque temos grossistas em pontos estratégicos do país. E há certas encomendas que já nem passam por aqui, vão diretamente para o nosso distribuidor. Portanto, estas são instalações novas, criadas pela Sailimp. Esta é uma área considerável. É assim, nós quando iniciámos em 2010 estas instalações, tínhamos uma área de 600 metros quadrados. Neste momento já ultrapassa os 2 mil. Fomos crescendo. Temos feito grandes investimentos nestes últimos 8 anos. Temos feito grandes investimentos a nível de instalações, a nível de logística. E agora, pronto, já que temos o investimento feito, temos que continuar a rentabilizar o negócio. E associado a isso também uma importante frota automóvel. Sim, para além da nossa frota automóvel, também temos acordos com transportadoras, visto que também temos que criar uma grande proximidade com o nosso cliente. Muitas encomendas fora das nossas rotas, nós temos rotas, muitas encomendas fora das nossas rotas já são enviadas por transportadora para ser mais rápido a entrega ao nosso cliente. Muito bem. Para isso, Bruno, presumo que são importantíssimos os vossos colaboradores, pessoas em quem a Sailimp confia diariamente. Isso é o mais importante, porque quando nós por vezes falamos na empresa, eu digo que a empresa é todos, a empresa não é minha, a empresa é todos, porque todos, cada um dos nossos colaboradores tem um papel essencial na empresa, por isso é que eu digo colaboradores e não digo empregados. Estou sempre a corrigir as pessoas quando falam empregados, eu digo, eu não tenho empregados, eu tenho colaboradores, pessoas que todos os dias vestem a camisola para o maior crescimento desta empresa. Portanto, que sentem as fragilidades, mas sobretudo os sucessos. Sim, sim, sim. Portanto, tudo sim. Isso é partilhado entre toda a equipa. Já agora, qual o número de colaboradores com que contam atualmente? É assim, sou certo, não sei, mas acho que penso que sejam 15. Uhum. Portanto, mas um grupo importante. Bruno, verifico então que de 2003 para cá, 15 anos marcados pelo sucesso, esta empresa nasceu no Conselho de Seio. Porquê de se implantar desta forma no Conselho de Oliveira do Hospital? É assim, nós desde o início fomos acarinhados pelas pessoas de Oliveira do Hospital. Havia uma lacuna a nível no setor de prestação de serviços e nós começámos a colmatar essa lacuna. Depois começámos a criar raízes com as pessoas da área do hospital. Associado a isso, mais tarde fomos acarinhados pelo município, e do qual nós agradecemos muito todo o apoio que nos têm dado. E tudo aquilo que têm feito pela nossa empresa, em terem promovido a nossa empresa sempre que houve entregas de prémios para a minha excelência, nomeadamente quando teve cá o professor Marcelo, ainda na altura antes dele ser Presidente da República, fomos recebidos com carinho e, não sendo uma empresa de conselho, eles acarinharam-nos como se fôssemos uma empresa de conselho, e parece que não, isso é muito importante para nós. Vocês sentem-se certamente uma empresa do Conselho. Falava há instantes a propósito das distinções, dos estatutos. A Selimp tem somado os estatutos PME Excelência, atualmente é PME Líder. O que é que se deve? Portanto, também importa aqui destacar o volume de faturação da vossa empresa. Sim, a faturação é importante. Nós temos crescido de ano para ano, felizmente. No ano passado fechámos o ano com uma faturação de 2 milhões e 200 mil euros, mas também todos os rácios da faturação, mas isto também só é possível com o apoio, como já disse, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores, dos nossos clientes e também da banca, porque obras como esta não se consegue construir-se com capitais próprios, porque se fosse construir com capitais próprios, não teria aquilo que estamos a ver, e por isso é que é muito importante o apoio da banca. Portanto, a confiança que a banca depositou na vossa empresa. Sim, exatamente. Bruno, e o caminho é de continuar e ainda crescer mais? Quais é que são as vossas perspectivas, e do Bruno em particular, para o futuro da Selimp? É assim, para mim o meu lema é parar é morrer. Se a Liliana me perguntasse há 10 anos atrás se as Selimp estaria neste patamar neste momento, eu dizia que seria impossível. Por isso, o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos? Não sei, mas não quero parar, porque sempre fui uma pessoa de objetivos e cheguei onde cheguei porque meti sempre objetivos, sempre meti metas na minha vida. E a minha meta é continuar a crescer e querer que toda esta equipa cresça também comigo, porque são eles os meus alicerces. Muito bem, Bruno, muito obrigada por esta entrevista, muitos parabéns à Selimp, toda a equipa que a integra. Muito obrigada. Muito obrigado.